É do curral cavalo. E dá pra ter, eu estou aqui para mostrar que o funk é paz e amor. É do curral cavalo. E dá pra ter, eu estou aqui para mostrar que o funk é paz e amor. Vamos lá, rapaziada, dessa vez é pra nunca mais esquecer. Quero ouvir. Cansado de esperar e de nada adiantar, pelos nossos governantes contra a fome eu vou lutar. Sei que a luta é de morte, eu vou precisar de sorte pra vencer essa guerra e acabar com essas mortes. Nessa onda vou entrar, com a miséria acabar, e a minha população quero sempre ajudar. Ele tem bom coração, é amigo dessa nação, por isso eu vou chamar Betinho Sangue Bom. Há 7 anos atrás, quando tudo começou, uma doença infecta, o Betinho constatou. Mas este homem é forte, ele tem sorte. Este vírus é maldito, já o condenou à morte. Não à morte instantânea, mas sim à morte lenta. E o Betinho ainda tem forças pra lutar com a consciência. Esse homem é capaz de lutar por algo a mais, por isto foi indicado pro prêmio Nobel da Paz. Mas eu parei, parei, parei só pra pensar, e contra a fome é que eu vou lutar. E só assim a guerra vai ter fim, se dermos as mãos junto com o Betinho. Mas eu parei só pra pensar, e contra a fome é que eu vou lutar. E só assim a guerra vai ter fim, se dermos as mãos junto com o Betinho. Oh, oh, oh, oh, a fome terá fim. Oh, oh, oh, oh, terá fim. Uma triste domingueira, um desastre aconteceu. O piloto brasileiro Ayrton Senna morreu. Todo mundo hoje chora, o piloto foi embora, mas deixou pra gente muitos títulos e glória. E eu gostei, valeu, valeu Senna campeão. O Brasil chora hoje de emoção, você partiu, mas nos deixou uma simples lição, que o Brasil pode ser campeão.